me toma de consolação. Só que pra mais que isso não. Daqui conheço bem seu ponto, então me economiza. Não vou ceder meu ombro pra choro, nem levantar minha saia pra servir de abrigo bonito. Veja bem, eu tô atenta pra um bom egoísta contracepcional. Problemática no passado, na casca do alho. Pra um bom vaidoso, um narcisista. Aqui no meu palco particular, ninguém brinca de artista. Só que pra mais que isso não. Daqui conheço bem seu ponto, então me economiza.